Tem. É uma coisa de comparação. As pesquisas, estatísticas demonstram que essa questão do nível de felicidade em relação à riqueza é muito de comparação, não é muito do que realmente a gente precisa, não. A gente se compara aos outros, o orgulho, o medo. Então, a gente se perguntar, por que é que não vamos ajudar a reencarnação? Tantos espíritos necessitados, tantos filhos de outras vidas, implorando, mamãezinha, papaizinho, por favor, me aceitem, me deixem vir para a Terra, porque ela vai se tornar um mundo de regeneração, um mundo feliz. E poder reencarnar no Brasil, nessa pátria linda, esse continente cercado de mar, esse sol maravilhoso, esse povo amigo e querido, é uma bênção muito grande. É porque a gente não aprendeu a viver ainda, mas quando aprendermos a amar, a vida será muito mais fácil e muito melhor. Então, essa questão da bebida, até é um caso de primos também, se encontraram, já contei, né? Já contei a história dos primos. E, mesmo ele sendo espírita e pedindo para ela, pelo fato de ser casada, ela provoca o abortamento. Ah, Nazareno, meus filhos não podem transar, não. Já falei lá em casa, porque eles queriam trazer a namorada para dentro de casa. Vão continuar transando. E pior, por medo de você, quando engravidarem, vão abortar o filho. Então, não vamos ser hipócritas, vamos enxergar, conversar com franqueza com nossos filhos sobre essa questão. Porque hoje, infelizmente, nos relacionamentos, as pessoas buscam, antes de quase tudo, o relacionamento sexual. Perde até o encanto, não é? Antigamente era aquela coisa tão bonita. Alberto Almeida disse que o pai dele paquerava, namorava com a mãe dele do lado de fora da casa, ela na janela e ele do lado de fora, podia pegar somente na mão. E disse que Alberto, porque é o quarto filho, disse que ficava ele e os outros irmãos, né, no mundo espiritual, fazendo aquela maior força para o negócio dar certo, obsediando a mãe e o pai, doido para poderem casar e ter filhos, para ele pudesse vir à Terra. Então vejam, não é? A musiquinha quando a gente resolve ter filhos, né? Quando a gente se empolga. O preconceito, Nazareno, por que tem tanto preconceito com as minorias? Bom, os psicólogos dizem que se aquela minoria nos desperta algum sentimento, algum problema, as pessoas que têm muita rejeição contra homossexuais, muitas vezes trazem aquele conflito. Aquilo incomoda porque é uma projeção. E muitos daqueles que recriminam as minorias podem estar